E aí, sangue bom? Tá afim de dar um trago, mano? Ô, mano, pode crer, você chegou em boa hora. Aí, tô precisando de um cachimbo, ó, mano. É, então vamos ali. Tá, tem um ali no mocó ali, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aí, aí, presta aí então pra mim o cachimbo. Então acende aí, pra fumar. Opa. Aí. Vai, meu, passa a bola aí, meu, vai. Aí, segura a fita aí, ó. Aproveita a segunda aí, ó. Certo. Pode crer. Aí, essa é boa, mano. Você catou aonde essa aí? Ali no morro ali em cima ali, ó. Então, mas já era, né? Já era. Então, tem uma fita pra fazer ali. Vamos lá comigo lá, mano? Demorou, mano. Então vamos lá e tal. Mas é ali no varal ali da vizinha ali, mano? É, demorou. É ali mesmo, mano. Vamos lá. Aí, ih, quem vem vindo ali, ó? Aí, é o Daniel Sansi, pá. Vou ligar ele ali pra ver se ele tem 10 real. E aí, Daniel? Chega aí, tu. Se pá, ele tem, né, mano? Ô, Daniel. Ele é do rap. Ô, pode dizer, irmão. Aí, o grande caso é o seguinte, mano. E aí, ladrão? Mano, tô precisando de uma ajuda aí e tal. Tem possibilidade de você me arrumar 10 reais emprestado pra me comprar o remédio pro meu pivete ali, que ele tá mal lá em casa lá, mano? Mas, ô, ladrão, aí, à tarde você não tava lá na bocada ali da rua de cima ali, passa destruindo, meu que irmão? Que isso, você, mano, tá enganado. Toda mão que você me vê é 10 reais pra lá, 10 reais pra cá. Não, irmão, desse não, jeito tá não, aí. Pá, o pivete não, tá não, mal. Não tem 10 reais pra você, não, mas cara aí, mano. Não, não tem não, mano. Não vou ser eu ajudar você a se destruir, não. Tem uma luz pra você, se quiser, aí, é pra comprar remédio, aqui, mano. Não, que remédio o quê, mano? Tem uma luz aqui pra você ali, se liga nesse som aqui, é mais então, ou menos vai. Assim. Eu quero ouvir, vamos então. Ver. A cada dia que passa, você se sente só. Violência, crack, arma, maconha e pó. Você quer sair, mas não tá conseguindo. Este círculo vicioso te leva pro abismo. Te afunda na noite, te zumbiza na neblina. Faz trocar o que tem por crack ou cocaína. Rouba pedestre ou varal, já virou rotina. Sem moral, sem respeito pelos manos da vila. Mas aê, que nada, eu quero é fumar. Mas aê, que nada, nós quer é fumar. Maldito seja aqueles mano que trouxeram essa porra pra cá, causando transtorno, destruindo lá, fabricando velório, fazendo mãe chorar. Levando a minha raça pra extinção, levando a minha raça para a perdição. Querem sobreviver da minha miséria? Não. Se depender de mim, não ganha um tostão. Se liga, cuzão, no que eu te falo. As balas te perfuram, porque você não é aço. Quando você tá devendo e não tem pra pagar, vão chutar a sua cara até você sangrar. Dinheiro não é questão, moral é que se preza. E para conservar vale tiro na testa. A cada dia que passa você se sente só. Violência, crack, arma, maconha e pó. Aí, mano, você tá vendo a foto e dá dó. A cada dia que passa eu me sinto só. Violência, crack, arma, maconha e pó. A cada dia que passa eu me sinto só. Violência, crack, a maconha e pó. A cada dia que passa eu me sinto só. Violência, crack, a maconha e pó. A cada dia que passa eu me sinto só. Violência, crack, a maconha e pó. 380 na mão, ele atirou, derrubou. Passou por cima do fulano, nem quis saber quem era o mano. Que treta errada, quinto homicídio do ano. Provar sua existência é o que importa. Leão de ferro dando tiro, mano, pelas costas. Território sem lei, quem viu não fala, quem mata é rei. Eu não quero acreditar que ainda existe cuzão que duvida do som que o rapper pode criar. Falou, deixa esses otários pra lá. Apesar que eu tô cansado de ver esses tipos se foder, até pelo papelote, o traficante comer. A verdade tá aqui, é duro de ouvir. Pra você e pra mim, sem nada omitir. A minha hora chegou, eu dei a volta por cima, mostrando quem eu sou. Eu tenho raça, mano, e sangue nos olhos. Anjo 45 pra explodir seus miolos. De informação, de preto, pobre, ladrão. Se você não tá ligado, venho da detenção. Mas nem por isso, irmão, me julgo bom. Essa ideia é pra você não dar de cara no chão. Cedo no cemitério ou em uma prisão. Fumando a última ponta, fogo na bomba, até seu sangue escorrer pelo chão. E aí, mano, tem o dom. A cada dia que passa eu me sinto só. Violência, crack, arma, maconha e pó. A cada dia que passa eu me sinto só. Violência, crack, arma, maconha e pó. A cada dia que passa eu me sinto só. Violência, crack, arma, maconha e pó. A cada dia que passa eu me sinto só. Violência, crack, arma, maconha e pó. Aí, firmeza mesmo, morou, cara? Por essa ideia que você está me dando, por essa luz de vida, morou? Obrigado mesmo. Aí, agradecido. de coração, fica na paz, mano. Aí, Danielson, se valeu mesmo pela ideia, morou mesmo. Aí, firmeza, mamacoia. Pode crer, irmão, se quiser uma luz, pode vir que tem, moro? Mas aí, dinheiro pra você se atrasar, sem chance, moro? Agora se quiser colar ali na padaria e beber um café, é nóis.